Cheiro 79, capítulo 45, O Carniceiro. Bom, menos um problema, pensei eu, subindo a escada até ao sótão. O próximo caso na agenda de prioridades, a criada Betty. Teria realmente sido drogada? Já se tinham passado mais de 2 horas desde que Jamie a descobrira na horta. Mas eu acreditava que ainda poderia descobrir sintomas se ela tivesse sido tão afetada como ele me descrevera. Ouvi o som abafado do relógio de carrilhão distante lá embaixo. 1, 2, 3. Faltava 1 hora para o casamento, embora pudesse facilmente ser adiado um bocadinho se Betty exigisse mais atenção do que eu esperava, dada a posição indesejável dos católicos na colónia. Jocasta não ofenderia os convidados, a maioria protestantes, de uma classe ou de outra, obrigando-os a testemunhar a própria cerimónia papista. O casamento seria realizado discretamente nos seus aposentos. E depois os recém-casados desceriam as escadas de braço dado para comemorar com os amigos, os quais poderiam então, diplomaticamente, fingir que o padre Leclerc era meramente um convidado vestido excentricamente. Ao aproximar-me do sótão, fui surpreendida pelo murmúrio de vozes lá dentro. A porta do dormitório das escravas estava ligeiramente aberta. Entrei e deparei-me com Ulisses de pé, à cabeceira da cama estreita, com os braços cruzados, parecendo um anjo vingador esculpido em ébano. Obviamente, ele considerava esta infeliz ocorrência um grave abandono do trabalho por parte de Betty. Um homem baixinho e ativo, num fraque e com uma grande peruca, inclinava-se ao lado dela com um pequeno objeto na mão. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ele pressionou o objeto no braço flácido da criada. Houve um pequeno e agudo clique e ele retirou o instrumento, deixando um retângulo onde o sangue brotava, um vermelho intenso e escuro na pele morena da escrava. As gotas apareceram, fundiram-se e começaram a escorrer-lhe pelo braço, caindo num recipiente de recolha de sangue junto ao seu cotovelo. Um escarificador, explicou o homenzinho a Ulisses, com algum orgulho, exibindo o seu objeto. Um grande avanço diante de coisas rudimentares como lancetas. Comprei-o em Filadélfia. O mordomo inclinou a cabeça educadamente, ou aceitando o convite para examinar o instrumento, ou reconhecendo a sua ilustre proveniência. Tenho a certeza de que a senhora Cameron ficará muito agradecida pela sua bondosa condescendência, Dr. Fentiman, murmurou ele. Fentiman, então era esta a autoridade médica de Cross Creek. Pigarreei e Ulisses levantou a cabeça com os olhos alerta. Senhora Fraser, disse ele com uma pequena reverência, o Dr. Fentiman acabou de... Senhora Fraser? O Dr. Fentiman virara-se de repente, examinando-me com o mesmo tipo de interesse desconfiado com que eu o observava. Evidentemente, ele também já ouvira coisas. As boas maneiras, entretanto, triunfaram. E ele fez uma mesura elaborada, curvando uma perna e colocando uma das mãos no peito do colete de cetim. O seu criado, madame, disse ele, oscilando um pouco quando se endireitou outra vez. Senti o cheiro de gin no seu hálito e vi-o nos vasos capilares rompidos no seu nariz e faces. Encantada, disse eu, dando-lhe a mão para que a beijasse. Primeiro ele pareceu surpreendido, mas depois inclinou-se com um grande floreio. Olhei por cima da sua cabeça empoada, tentando discernir o máximo que conseguia na luz turva do sótão. Betty podia muito bem estar morta há 1 semana, a julgar pelo tom acinzentado da pele. Mas a luz que havia no sótão vinha através de um grosso papel oleado, pregado nos minúsculos frontões, o próprio Ulisses parecia cinzento como carvão coberto de cinzas. O sangue que escorrera do braço da criada já começava a coagular. Isto era bom sinal. Embora eu estremecesse só de pensar em quantas pessoas Fentiman já devia ter usado o seu abominável instrumento desde que o adquirira, a sua maleta estava aberta no chão ao lado da cama e eu não vi nenhuma indicação de que ele pensasse limpar os instrumentos depois de os usar. A sua bondade é subejamente conhecida, Sra. Fraser, pronunciou-se o médico, endireitando-se, mas continuando a segurar-me a mão para se equilibrar, pensei eu. No entanto, não há nenhuma necessidade de se preocupar. A Sra. Cameron é uma antiga e valiosa conhecida minha. Tenho muito prazer em tratar da sua escrava. Ele sorriu com benevolência, pestanejando numa tentativa de me colocar em foco. Conseguia ouvir a respiração da escrava, profunda e ruidosa, mas bastante regular. Eu ansiava por colocar-lhe a mão no pulso. Inspirei fundo, o mais disfarçadamente possível. Acima do cheiro pungente da peruca do Dr. Fentiman, que evidentemente fora tratada com pó de urtigas e sopo contra piolhos, e uma densa nuvem de suor velho e tabaco do corpo do médico, eu captei o penetrante cheiro de cobre de sangue fresco e o odor mais velho de sangue coagulado, putrefacto, de dentro da sua maleta. Não, Fentiman não limpava as suas lâminas. Além disso, eu sentia facilmente o miasma alcoólico que Jamie e Brianna tinham descrito, mas não conseguia perceber quanto vinha de Betty e quanto de Fentiman. Se houvesse qualquer vestígio de láudano na mistura, eu teria de me aproximar mais para o detectar, e rapidamente, antes que os óleos aromáticos e voláteis se dissipassem completamente. Que gentileza a sua, doutor! Disse eu, sorrindo hipocritamente. Tenho a certeza de que a tia do meu marido está muito agradecida pelos seus esforços. Mas certamente um cavalheiro como o senhor, quero dizer, deve ter solicitações muito mais importantes. Tenho a certeza de que Ulisses e eu mesma podemos tratar da mulher. A sua ausência certamente será notada pelos seus companheiros, especialmente aqueles ansiosos para lhe arrancar algumas libras às cartas, pensei eu. Vão querer ter uma oportunidade antes que fique sóbrio outra vez. Para grande surpresa minha, o médico não sucumbiu imediatamente ao meu discurso lisonjeiro. Soltando-me a mão, sorriu-me com uma hipocrisia equivalente à minha. Não, absolutamente, minha senhora, asseguro-lhe. Nenhum cuidado é aqui necessário. Afinal, não passa de um simples caso de indulgência excessiva. Administrei um emético forte. Assim que fizer efeito, a mulher poderá ficar sozinha em segurança. Por favor, regresse à sua diversão, minha cara senhora. Não há nenhuma necessidade de arriscar sujar um vestido tão lindo. Absolutamente nenhuma necessidade. Antes que eu pudesse protestar, ouviu-se um forte ruído engasgado vindo da cama e o Dr. Fentiman virou-se imediatamente agarrando o penico debaixo da cama. Apesar dele próprio se encontrar bêbado, fora louvavelmente atencioso com a paciente. Eu própria teria hesitado em administrar um purgante a um paciente comatoso, mas tinha de admitir que não era errado administrá-lo num caso de suspeita de envenenamento, ainda que o veneno fosse algo tão comum como o álcool. E se o Dr. Fentiman tivesse talvez detetado o mesmo que Jamie? A escrava tinha comido demasiado. Nenhuma surpresa, com tanta comida disponível para as festividades. Talvez isso em si mesmo lhe tivesse salvado a vida, pensei, diminuindo a absorção do álcool e de qualquer outra coisa na sua corrente sanguínea. O vómito fedia uma mistura de rum e brandy, Mas pensei ter sentido uma nuance de ópio também, leve e ligeiramente adocicado, entre os demais odores. Que tipo de emético é que o senhor usou? Perguntei-lhe, inclinando-me sobre a mulher e abrindo um dos olhos com o polegar. A íris estava fixamente voltada para cima, castanha e vidrada como uma bola de cola de ágata, a pupila reduzida a uma cabeça de alfinete. Definitivamente ópio. A senhora Fraser, o Dr. Fentiman olhou-me fixamente, irritado, a peruca a resvalar para o lado, por cima de uma das orelhas. Vá-se embora, por favor, e pare de interferir. Estou muito ocupado e não tenho tempo para satisfazer os seus caprichos. Tire-a daqui, senhor. Ele brandiu a mão para Ulisses e voltou-se novamente para a cama, empurrando a peruca para o lugar. Ora, seu... Sufoquei o pretendido epíteto ao ver Ulisses dar um passo incerto na minha direção. Ele claramente hesitava em retirar-me fisicamente dali. Mas era igualmente evidente que obedeceria às ordens do médico em detrimento das minhas. Tremendo de raiva, girei nos calcanhares e deixei o aposento. Jamie esperava por mim ao pé da escada. Ao ver o meu rosto enquanto eu descia a escada, ele agarrou-me o braço imediatamente e conduziu-me lá para fora. As palavras faltaram-me. Verme intrometido? Sugeriu ele, prestável. Meia leca desenchabido? Sim, ouviste o que ele disse? Que atrevimento! Aquele carniceiro pretencioso, aquele maldito fedelho. Não tem tempo para satisfazer os meus caprichos? Como se atreve? Jamie fez um ruído gutural, indicando indignação solidária. Queres que eu vá lá acima e acabe com ele? Perguntou-me, com a mão na adaga. Posso estripá-lo. Ou, se preferires, só pôr-lhe a cara num bolo. Por mais atraente que a proposta soasse, era obrigada a recusar. Bem, não, disse eu, controlando a cólera com alguma dificuldade. Não. Penso que não deves fazer nada disso. O eco da nossa recente discussão por causa de Philip Wiley atingiu-me, a de Jamie também. Vi um canto da boca dele curvar-se num sorriso irónico. Raios partam, disse eu pesarosamente. Sim, concordou ele, tirando a mão da adaga com relutância. Parece que não terei permissão para derramar o sangue de ninguém hoje, não é? Tu queres, não queres? Muito, disse ele secamente. E tu também, Sassenach, pelo que vejo. Não conseguia argumentar contra isso. Nada me deixaria mais satisfeita do que estripar o Sr. Fentiman com uma colher romba. Em vez disso, passei a mão pelo rosto e respirei fundo, tentando organizar as minhas emoções com calma. Ele é capaz de matar a mulher? Perguntou Jamie, estendendo o queixo na direção da casa. Não imediatamente. Sangrar e purgar eram medidas altamente condenáveis e provavelmente perigosas, mas não instantaneamente fatais. Ah, tu provavelmente estavas certo a respeito do láudano. Jamie anuiu com a cabeça, franzindo os lábios pensativamente. Entendi bem, então. O importante é falar com a Betty, quando estiver em condições. Parece-te que o Fentiman é do tipo de ficar de vigília na cabeceira de uma escrava doente? Agora era a minha vez de pensar. Mas finalmente abanei a cabeça. Não. Ele estava a fazer o melhor possível por ela, admiti com relutância. Mas, pelo que eu sei, ela não corre grande perigo. Deve ser vigiada, mas só porque pode vomitar e sufocar no vómito enquanto estiver a dormir. E duvido que ele vá ficar por perto para fazer isso, ainda que pense nessa possibilidade. Muito bem, então. Ele ficou pensativo por uns segundos, a brisa levantando-lhe os fios de cabelo ruivo do topo da cabeça. Pedi a Brianna e ao marido que dessem uma olhadela por aí, para ver se algum dos convidados está a ressonar em algum canto. Vou fazer o mesmo com os escravos. Poderias ir ao sótão, sem que ninguém te veja, depois de o Dr. Fentiman sair, e falar com a Betty assim que ela acordar? Creio que sim. Eu pretendia ir lá de qualquer maneira, mesmo que fosse apenas para me assegurar do bem-estar de Betty. Mas não te demores muito. Estão quase prontos para o casamento. Ficámos quietos durante um momento, olhando um para o outro. Não te preocupes, Sassenach, disse ele docemente, colocando uma madeixa de cabelo por trás da minha orelha. O médico é um idiota. Não te dês importância. Toquei-lhe no braço, agradecida por me consolar, e desejando dar-lhe o mesmo conforto por sentimentos feridos. Desculpa-me por causa do Philip Wiley, disse-lhe. Percebi imediatamente que, independentemente de quais fossem as minhas intenções, o efeito dessa lembrança não tinha sido tranquilizador. O contorno suave da sua boca contraiu-se e ele recuou, os ombros enrijecendo-se. Não te preocupes com ele também, Sassenach, disse ele. A sua voz ainda era suave, mas não havia nada de tranquilizador nela. Acertarei contas com o Sr. Wiley daqui a pouco. Mas parei desamparada. Evidentemente não havia nada que eu pudesse dizer ou fazer que remediasse a situação. Se Jamie sentia a honra ofendida, e obviamente pensava assim, independentemente do que eu lhe dissesse, então Wiley pagaria por isso. E ponto final. Tu és o homem mais obstinado que eu já conheci, disse-lhe, contrariada. Obrigado, agradeceu ele com uma pequena mesura. Isto não foi um elogio. Foi sim. E com outra mesura, girou nos calcanhares e afastou-se a passos largos na sua missão. Capítulo 46. Mercúrio. Para alívio de Jamie, o casamento correu sem grandes problemas. A cerimónia, conduzida em francês, foi realizada na pequena sala íntima de Jocasta, no andar de cima, com a presença apenas do casal, do padre, dele e de Claire como testemunhas, e Brianna e o marido. Jamie também esteve presente, mas nem pode ser tomado em conta, porque dormiu durante toda a cerimónia. Duncan estava pálido, mas contido, e a tia de Jamie fizera os seus votos em voz firme, sem nenhuma hesitação. Brianna, ela mesma recém-casada e, em consequência, sentimental, observava com nostálgica aprovação, apertando com força o braço do marido, e Roger Mack olhava para ela enternecido. Mesmo sabendo o que ele tinha feito em relação a este casamento em particular, o próprio Jamie sentiu-se comovido pelo sacramento e levara os dedos de Claire aos lábios, roçando um leve beijo sobre eles, enquanto o padre gorducho entoava a bênção. Em seguida, terminadas as formalidades e assinados os papéis de casamento, todos desceram para se unir aos convidados num sumptuoso jantar sob a luz de tochas que se alinhavam ao longo do terraço com as suas longas chamas a ondular por cima de mesas abarrotadas com a abundância de River Run. Ele pegou num copo de vinho de uma das mesas e encostou-se ao muro baixo do terraço, sentindo a tensão do dia esvair-se-lhe pela espinha dorsal. Mais uma batalha vencida, portanto. A criada Betty ainda estava prostrada como um boi abatido, mas em segurança por enquanto. Não foi encontrado mais ninguém envenenado. Logo, era provável que ela mesma se tivesse drogado. O velho Ninian e Barlow estavam ambos quase tão de pernas bambas como a criada. E já não constituíam ameaça um para o outro, nem para mais ninguém. E o que quer que Husband e os seus reguladores estivessem a tramar, estavam a uma distância segura. Jamie sentia-se agradavelmente leve, aliviado de responsabilidade e pronto para dedicar a mente aos prazeres, ergueu o copo numa saudação automática a Caswell e Hunter, que passaram por ali, as cabeças juntas numa conversa séria. Mas ele não estava com nenhuma disposição para conversas políticas. Levantou-se e tomou outra direção, abrindo caminho por entre a multidão junto às mesas da comida. O que ele realmente queria era a sua mulher. Apesar de ser cedo, o céu já estava escuro e uma sensação de descuidada festividade espalhava-se pela casa e pelo terraço, à medida que as tochas queimavam mais intensamente. O ar estava frio e, com um bom vinho a pulsar pelo sangue, as suas mãos lembraram-se do toque quente do corpo dela sob as saias no bosque. Macia e suculenta como um pêssego aberto na palma da sua mão, maduro e sumarento, desejava-a intensamente. Lá estava ela. No final do terraço, a luz da tocha brilhava nas ondas do seu cabelo, onde se levantava por baixo daquele ridículo pedaço de renda. Os seus dedos contorceram-se. Quando conseguisse ficar a sós com ela, tirar-lhe-ia os ganchos, um a um, e colocaria o cabelo para cima com as mãos, pelo prazer de os deixar cair outra vez, soltos pelas suas costas. Ela ria de alguma coisa que Lord Stanhope dissera, com um copo na mão. O seu rosto estava ligeiramente afogueado com o vinho, e esta visão deu-lhe uma agradável sensação de expectativa. Deitar-se com ela podia ser qualquer coisa entre a ternura e a orgia, mas possuí-la quando tinha bebido um pouco demais era sempre um prazer particular. Um pouco ébria, ela preocupava-se menos com ele do que o normal. Abandonada e alheia a tudo, a não ser ao seu próprio prazer, ela arranhava-o, mordia-o e também lhe suplicava para fazer o mesmo. Ele adorava a sensação de poder que isso lhe dava, a escolha tentadora entre unir-se a ela imediatamente num desejo animal ou reter-se durante algum tempo, de modo a conduzi-la segundo o capricho dele. Bebeu um pequeno gole do seu vinho, saboreando o raro prazer de uma boa colheita, e observou-a veladamente. Ela era o centro de um pequeno grupo de cavalheiros com quem parecia estar a divertir-se numa batalha de mentes espirituosas. Um ou dois copos soltavam-lhe a língua e desembaraçavam-lhe a mente, assim como acontecia com ele. Mais alguns copos e a sua incandescência transformar-se-ia em calor de fusão. Era cedo e a verdadeira festa ainda não começara. Percebeu o olhar dela recair brevemente sobre si e sorriu. Segurou a taça pelo bojo e os dedos curvaram-se sobre o vidro liso, como se este fosse o seio dela. Ela viu e percebeu. Baixou as pestanas sedutoramente para ele e voltou à conversa mais afogueada. O delicioso paradoxo de possuí-la um pouco ébria era que, ao abandonar a consciência dele como qualquer coisa além do agente do seu próprio prazer, ela também se abandonava inteiramente, baixando a guarda de si mesma, e assim abria-se completamente para ele. Ele podia acariciar e provocar, ou agitá-la como manteiga, levando-a do frenesim a uma frouxidão arquejante sob ele, entrega à sua clemência. Ela tirava proveito do seu leque, arregalando os olhos acima da borda, num fingido choque diante de alguma coisa que o maldito Forbes dissera. Ele passou a ponta da língua pensativamente por dentro da beira macia do seu lábio inferior, sentindo na lembrança o gosto doce de sangue. Clemência? Não, não teria nenhuma. Com esta decisão tomada, dirigiu a mente para o problema mais prático, de encontrar um lugar suficientemente isolado para realizar esse fascinante compromisso, mas foi interrompido pela chegada de George Lyon, parecendo reluzente e cheio de si mesmo. Ele já fora apresentado, mas sabia pouco a respeito do homem. Senhor Fraser, posso dar-lhe uma palavrinha? Um seu criado, senhor. Virou-se por um momento para colocar a taça sobre a mesa. Uma leve mudança do seu peso, suficiente para efetuar um discreto ajuste do manto, contente por não estar a usar calças de cetim apertadas, como aquele peralvilho do Wiley. Além do mais, achava-as indecentes e terrivelmente desconfortáveis. Ora, um homem arriscar-se-ia a uma lenta castração na companhia de mulheres, se não fosse naturalmente eunuco. E Wiley obviamente não era, apesar de todo o talco e sinais falsos de beleza. O manto preso com cinto, no entanto, podia esconder uma multiplicidade de pecados, ou ao menos uma adaga ou pistola, quanto mais uma ereção ou outra. Vamos caminhar um pouco, Sr. Lyon, sugeriu ele, virando-se novamente. Se o homem tinha assuntos tão particulares como as suas maneiras sugeriam, era melhor que não ficassem ali, onde poderiam ser interrompidos a qualquer momento por algum dos convidados do casamento. Andaram devagar até ao final do terraço, trocando lugares comuns entre si e amenidades com os passantes, até ganharem a liberdade do pátio, onde hesitaram por um momento. O estábulo, talvez? Sem esperar pelo assentimento de Lyon, Jamie voltou-se para o distante pátio do estábulo. Queria ver os cavalos frísios outra vez. Ouvi falar muito do senhor, começou Lyon amavelmente, à medida que caminhavam na direção da alta torre do relógio do edifício do estábulo. Ouviu o senhor? Bem, espero que a maior parte não tenha sido para meu descrédito. Ele ouvira falar um pouco sobre Lyon, o negociante de tudo que alguém comprasse ou vendesse, e talvez não muito escrupuloso em relação à proveniência das suas mercadorias.